Me chamo Maria Augusta. Esta é a minha história, da minha vida e de minha morte. Quando eu tinha 14 anos, meus pais arranjaram um casamento para mim com um homem muito rico, poderoso e bem mais velho. Vivi com ele 4 longos anos. Fui muito infeliz. Estava muito triste. Vendi tudo o que eu tinha, me separei e fui morar em Paris. Maria Augusta, 26 anos, morreu de causa não identificada. Sua certidão de óbito desapareceu. Sua mãe, enlouquecida de dor, não aceitava enterrar a filha. Manteve o corpo da jovem em um casarão da família, em uma urna de vidro. Todos podiam vê-la. Sua mãe passou a ser assombrada com visões da filha, vagando pelo casarão e sussurrando em seu ouvido. Enterre-me. Eu preciso ser sepultada. Enterre-me. Eu preciso ser sepultada. Sua mãe atendeu e providenciou o enterro. Colocou a casa à venda e, a partir de então, a casa virou uma escola. Mas os boatos continuaram. O espírito de Maria Augusta não descansou. Vagava pelos cômodos do casarão. Muitos relataram tê-la vista, abrindo as torneiras, fechando as portas, batendo nas janelas e mostrava-se em frente ao espelho. Num dia corriqueiro de aula, duas alunas curiosas com a história, achando que era uma brincadeira, foram ao banheiro e fizeram um ritual de invocação da loira do banheiro. Ah, é mentira isso aí, duvido. É verdade, é uma menina loira, com roupas brancas, algodão na boca, no nariz e no ouvido. E quando viram o reflexo no espelho,